Hora certa. Universal Pneus, Continental Pneus. 8 horas. Rádio Tubá. Rádio Tubá. ZYJ 787. AM 730 kHz. Tubarão, Santa Catarina. Emissora afiliada à Rádio Aparecida, Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Super Tubá, 72 anos, sempre junto de você. A partir de agora, pela Super Tubá, e a saudade continua. Oferecimento Imobiliária do Beto, Farmácia Oficinas Rede Master Farma, O Sestão, Relojoaria Cássio, Carimbos Nikon, criatividade e inovação em carimbos, Laboratório Santa Catarina, O Boticário, para você brilhar quando e onde você quiser. O Boticário em Tubarão, você encontra na rua Lauro Miller, no centro, e no Farol Shopping. Águas do César, diretamente de Gravatal, para a sua vida. Anil de Escapamentos, Atacado e Varejo. Horas mais 15 minutos. Aqui Tubá, mais alto e mais longe. E aí você que é mais importante, porque é o nosso convidado, é o nosso passageiro nesta viagem musical através do túnel do tempo, que começa agora, hein? Nesse exato instante. Boa noite, plateia saudosista. Estamos chegando para abrir as cortinas e acender a iluminação do palco, e a saudade continua. Mais uma vez, reunidos e juntos vamos até às 22 horas, revivendo canções que marcaram época e que agora vamos recordá-las em E a Saudade Continua. Hoje é dia 24 de agosto de 2019, tempo bom em Tubarão. Temperatura 17 graus, umidade relativa do ar 64%, a estação é inverno. Gravações Lucas Carvalho, mesa de áudio com os trabalhos técnicos, hoje o Nicolas Espíndola. Apresentação e seleção musical, Ivo Gonzalez. Gerente administrativo, Padre Rafael Uliano. Direção geral é do Padre Raimundo Guizone. E vamos à reflexão desta noite, que é a seguinte: e sempre vai ter gente querendo te menosprezar, te apagar, te diminuir. Não retruque, apenas brilhe um pouco mais. E a partir de hoje, estamos também no ar pelas redes sociais. Acesse ali no Pesquisar Rádio Tubá, curta nossa página e assista também o programa E a Saudade Continua pela internet, onde, de onde você estiver. Não há distância que nos separe. Pois é, e a partir de hoje, então, o programa E a Saudade Continua vai para, né, Nicolas Espíndola, vai para todo o Brasil e para o mundo inteiro, não é isso? Quer dizer, a nossa responsabilidade aumentou, porque agora a imagem se juntou ao áudio. Então, para o Brasil e para o mundo, E a Saudade Continua a partir de hoje. Eu acho que nós temos gabarito e qualidade profissional para entrar aí na telinha do seu computador. Feito este preâmbulo, esse introito, né, vamos então abrindo o musical desta noite. Antes, porém, a nossa saudação muito especial, muito carinhosa para você aí do Facebook. E obrigado pelo carinho da audiência.

força nessa hora que o mais valente dos homens chora. Diz que faz e acontece, que não tem medo de nada. Levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, tanta coisa muda nessa hora e o mais valente dos homens chora. O mais valente dos homens chora. Anildo Escapamentos, honestidade e qualidade. Escapamentos para automóveis e caminhões, engate para reboques, cobrimos qualquer preço. Atendemos a domicílio e entregamos peças. Anildo Escapamentos, atacado e varejo. Rua Vereador José Antônio Amorim, fundos do Colégio Senai, telefone 36260248. Cada região possui seus hábitos e costumes. Quem chega de fora pode estranhar esses comportamentos e sentir-se isolado, rejeitado e como peixe fora d'água. Vamos receber de braços abertos os que chegam na cidade para estudar, trabalhar e morar. Com isso estamos evitando muitos males, entre eles o isolamento, a solidão, que é um campo fértil para doenças. Abra os braços e acolha. Você não sabe o bem que está fazendo. Diga sim à vida. Master Farma Oficinas, drogaria e farmácia de manipulação, promoção de medicamentos genéricos com preço de fábrica. Na Master Farma Oficinas, além de toda a linha de medicamentos e perfumaria, você tem a opção dos produtos manipulados. Traga sua receita. Aqui você manipula fórmulas dermatológicas para o cuidado de sua pele. Manipulamos também vitamina D, ômega 3, vitamina K, magnésio e outros suplementos que irão melhorar a sua qualidade de vida. Master Farma Oficinas, desde 1964, cuidando de sua saúde. Rua Altamir Guarães 907, WhatsApp 99613-8495. O Boticário, fragrâncias que inspiram você a sonhar e soltar sua imaginação. O Boticário em Tubarão, você encontra na Rua Lauro Miller, no centro e no Farol Shopping. Olá pessoal, aqui é o Sérgio Reis. Eu também estou na Super Rádio Tubá AM. O meu programa é o Brasil Caminhoneiro. Confira as informações das estradas, papo com os amigos da boleia, muita moda animada. É de segunda a sexta, cedinho, às 5 horas da manhã. Abraço do Sérgio. Oferecimento a Procate, Associação dos Proprietários de Caminhões de Tubarão, no bairro São Cristóvão. Você não precisa ir muito longe para fazer a manutenção do seu carro importado. Venha para a Colina Volkswagen. Atendemos todas as marcas com as melhores peças e acessórios do mercado. E mais, contamos com uma equipe treinada em alta tecnologia e equipamentos. Quando precisar, está bem perto de você. Agende seu horário. Manutenção de carros importados é na Colina Volkswagen. Conte com os nossos especialistas. Anunciar Jesus. Chegou o grande dia. Os missionários das Santas Missões Populares já estão na comunidade. Eles vêm anunciar Jesus, rezar com as famílias e suplicar as bênçãos dos céus. Abra a porta de sua casa, abra a porta do seu coração. Eles vêm em nome do Senhor. Receba-os com alegria. O próprio Senhor envia seus missionários. Que a Sagrada Família de Nazaré abençoe todos. A TVC tem uma super promoção para o seu bairro. Internet de alta velocidade, telefonia digital mais TV com planos a partir de R$ 99,90, 15 e 30 mega. E não é só isso, na TVC a instalação é gratuita. Fale com o consultor pelo fone 3199-0011 ou WhatsApp 996327493. TVC, a melhor empresa de internet de Tubarão. Ligue e assine 3199-0011. TVC. Rádio Tubá. 20 horas mais 28 minutos, voltamos a apresentar pela Tubá e a saudade continua. É o nosso encontro semanal com a música do passado no presente, revivendo canções, não é, que marcaram época. Estou dando aqui um alô, um tchau, né, o Nicolas, para o pessoal do Facebook, da live. Muito obrigado pela audiência. Mas o seguinte, estão assistindo já pela live a Eliette, a senhora Eliette vem a ser a mãe do Nicolas Espíndola, ali o nosso engenheiro de som lá em Congonhas. Muito obrigado. Também a Vanzângela Paris, também assistindo pela live. O Bruno Vandrese, que é o nosso companheiro aqui da Rádio Tubá, que apresenta diariamente o Antônio Faustino Show do rádio, também está na live. Muito obrigado, Bruno. O Homero Roberge também foi nosso companheiro lá na Rádio Tabajara. E quem mais aqui? A dona Reneuza Borba. Aquele abraço para o pessoal aí da live. E também, como o programa virou agora pelo Brasil e pelo mundo, na live internacional, no Facebook internacional, a Rita Smith, lá em Orlando. Ô Rita Smith, como existe fuso horário, não sei se aí é bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, deve ser boa noite, né, ô Nicolas? Daqui para Orlando deve ser o quê? Umas 4 horas, o fuso horário? Por aí. 3 horas. Ô Rita Smith, aí Orlando, boa noite para você. Um abraço, pessoal. E vamos em frente pela Tubá. E a saudade continua. Anunciando agora aí no palco do seu rádio. É porque nós temos aqui agora uma papelada. Antes eu dizia, uma papelada aqui organizada. O pessoal que está na live está observando aí. É uma papelada, mas é uma papelada, modéstia à parte, organizada. Vamos de música? Então vamos. Seguindo, vamos trazendo agora aí no palco do seu rádio, de A Saudade Continua, o notável conjunto Demônios da Garoa. Vamos ouvir Iracema e depois a voz inconfundível de Nelson Gonçalves, Cabocla. Você foi pra assistência.

O Laboratório Santa Catarina está ainda maior, melhor e mais bonito. Agora, além das várias unidades de coletas espalhadas pelos bairros de Tubarão, a Unidade Centro ampliou a sua área de atendimento e coleta de exames para lhe atender com ainda mais conforto e agilidade. Sempre que precisar realizar exames com qualidade certificada ISO 9001, conforto e confiabilidade, procure o Laboratório Santa Catarina. Mais uma vez, o mais lembrado e o preferido da região sul, segundo a pesquisa Ímpar Ibope 2017. Laboratório Santa Catarina. Há mais de 40 anos, amigo da vida em Tubarão. Diretor técnico, Dr. José Carlos Manprim. Todos os domingos pela Rádio Tubá, às 9 da manhã, direto da Catedral à Santa Missa. Oferecimento Queres, Gente Nossa, Colégio São José. Aqui se vive e se aprende para a vida. Delupo, Comércio de Ferragens. Baita Pro Bike, há mais de 40 anos vendendo bicicletas, peças, acessórios no bairro Recife, Rua Recife. O lar da menina precisa de sua ajuda. Colabore. Faça sua doação através da conta de energia elétrica. Retire seu formulário na Secretaria do Lar da Menina ou nas lojas credenciadas da cidade. Sem sua colaboração, será difícil ajudar nossas crianças. Rádio Tuba. Horas mais 39 minutos, você está sintonizado na Tubá e no programa E a Saudade Continua, resgatando canções que fizeram sucesso e marcaram época, mesmo porque saudade, né? Saudade não tem idade. E estamos também, né? No ar pelas redes sociais. Acesse Rádio Tubá, curta nossa página e assista também o programa E a Saudade Continua pela internet, de onde você estiver. Não há distância que nos separe. todos os sábados pela Rádio Tubá, às 8h15 da noite, o programa E a Saudade Continua. Oferecimento Imobiliária do Beto, Farmácia Oficinas Rede Master Farma, O Cestão, Relojoaria Cássio, Carimbos Nicom, criatividade e inovação em carimbos, Laboratório Santa Catarina, O Boticário, para você brilhar quando e onde você quiser. O Boticário em Tubarão, você encontra na rua Lauro Miller, no centro, e no Farol Shopping. Águas do César, diretamente de Gravatal, para sua vida. Anil de Escapamentos, Atacado e Varejo. Hotel San Silvestre, o seu hotel 3 estrelas. Em todos os lugares do mundo, você ouve a ZYJ787, AM 730 kHz. Super Rádio Tubá, de Tubarão, Santa Catarina, Brasil. Emissora afiliada à Rede Católica de Rádio, Rádio Aparecida e Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Super Tubá, sempre junto de você.